Fecheiro 13, capítulo 35. O dia de trabalho passou-se num estado de ansiedade que, como habitualmente, Lila escondeu por trás de uma atitude, ora de desprezo, ora ameaçadora. Todos lhe deram a entender que a culpa daquele clima de tensão que rebentara inesperadamente numa fábrica, que sempre fora sossegada, era dela. Mas em breve se delinearam dois partidos. Um, constituído por poucos elementos, queria reunir-se em qualquer parte durante o intervalo do almoço e aproveitar-se da situação a que as coisas haviam chegado para pressionar Lila a ir falar com o patrão e apresentar-lhe algumas reivindicações salariais com uma certa cautela. O outro, composto pela maioria, não dirigia sequer a palavra a Lila e opunha-se a qualquer iniciativa que viesse complicar mais uma vida laboral já complicada. Não foi possível alcançar um acordo entre os dois grupos. Aliás, Edo, que pertencia ao primeiro partido e estava muito enervado por causa da dor que tinha na mão, chegou a dizer a um indivíduo que pertencia ao segundo: "Se a minha mão se infectar, se me cortarem, vou à tua casa, despejo uma lata de gasolina e queimo-te. A ti e a toda a tua família." Lila ignorou ambas as facções. Fechou-se em copas e trabalhou de cabeça baixa, com a eficiência do costume, deitando para trás das costas as conversas, os insultos e a constipação. Mas refletiu muito sobre aquilo que esperava. Passou-lhe pela cabeça febril um turbilhão de pensamentos diferentes. O que acontecera aos estudantes agredidos? Para onde tinham fugido? Em que sarilho haviam metido? Gino iria espalhar mexericos sobre ela por todo o bairro. Contaria tudo em pormenor a Michele Solara. Que humilhação! Pedir favores a Bruno. Mas não havia outra hipótese. Receava ser despedida. Receava perder um ordenado que, embora miserável, lhe permitia querer bem a Enzo, sem o considerar fundamental para a sua sobrevivência e para a de Genaro. Depois recordou-se da má noite que passara. O que é que lhe acontecera? Devia ir ao médico? E se o médico lhe encontrasse alguma doença, como é que fazia em relação ao trabalho e ao menino? Cuidado, nada de agitações. Precisava de restabelecer a ordem. Por isso, durante o intervalo do almoço, dominada pelas preocupações, resignou-se a ir falar com Bruno. Queria falar-lhe da brincadeira maldosa com o chouriço, dos fascistas de Gino, e repetir que não era culpada. Mas primeiro, desprezando-se por isso, fechou-se na casa de banho para ajeitar o cabelo e pôr um pouco de batom. Porém, a secretária disse-lhe com hostilidade que Bruno não estava. E era quase certo que estaria ausente toda a semana. Cresceu nela a ansiedade. Cada vez mais nervosa, pensou em pedir a Pasquale que impedisse os estudantes de virem novamente para junto do portão. Pensando que se os rapazes do comitê desaparecessem dali, também os fascistas desapareceriam e a fábrica sossegaria, voltando aos velhos costumes. Mas como encontrar Peluso? Não sabia onde era a obra em que ele trabalhava. Procurá-lo no bairro não lhe apetecia. Receava encontrar-se com a mãe, com o pai, principalmente com o irmão, com o qual não queria defrontar-se. De modo que, alquebrada, sumou todos os seus descontentamentos e resolveu dirigir-se diretamente a Nádia. No final do turno, correu até a casa, deixou um bilhete a Enzo a dizer-lhe que fizesse o jantar. Agasalhou bem de Genaro com o sobretudo e o chapéuzinho e apanhou vários autocarros até chegar ao Corso Vittorio Emanuele. O céu tinha um tom pastel, sem o menor sinal de nuvens, mas a luz do final de tarde começava a esmorecer e o vento era forte, soprava uma aragem violeta. Lembrou-se da casa com precisão, da porta de entrada, de tudo. E a humilhação de anos antes intensificou mais ainda o rancor de agora. Como era friável o passado! Aluía continuamente, caía-lhe em cima. Daquela casa até onde subira comigo para ir a uma festa que a fizera sofrer, surgira agora Nádia, a ex-namorada de Nino, para fazê-la sofrer ainda mais. Mas ela não era pessoa para ficar parada. Subiu as escadas, levando consigo Gennaro. Queria dizer àquela miúda: tu e os outros estão a arranjar problemas ao meu filho. Para ti é apenas um divertimento. Nunca te acontecerá nada de grave. Para mim e para ele, não. É assunto sério. Por isso, ou fazes alguma coisa para compor tudo, ou parte-te a cara. Era mesmo assim que tencionava dizer, e tossia, e a raiva aumentava, e nunca mais chegava a hora de desabafar. Encontrou a porta da rua aberta, subiu as escadas. Lembrou-se de mim e dela, de Stefano, que nos levara até à festa, das roupas, dos sapatos, de cada palavra que disséramos, à ida e à volta. Tocou, e foi a professora Galiani em pessoa que abriu, igual àquilo de que se recordava, simpática, toda bem arranjada mesmo dentro de casa. Em comparação, Lila sentiu-se suja, por causa do cheiro à carne crua que trazia em si, por causa da constipação que lhe congestionava o peito, por causa da febre que baralhava os sentimentos, por causa do menino que lamuriava em dialeto, irritando-a. Perguntou brusca: a Nádia está? Não, saiu. Quando volta? Lamento, mas não sei. Daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, faz o que lhe dá na veneta. Pode dizer-lhe que a Lina a procurou? É coisa urgente? Sim. Quer dizer a mim? Dizer a ela o quê? Lila chegou-se para o lado. Deu-lhe vontade de olhar para trás da Galiani. Viam-se as velharias aristocráticas dos móveis e dos lustres, a estante repleta de livros que a encantara, os quadros valiosos nas paredes. Pensou: era este o mundo que Nino ambicionava antes de se atascar comigo? Pensou: o que sei eu desta outra Nápoles? Nada. Nunca aqui viverei. E Gennaro também não. Pois então, que seja destruída, que venha o fogo e as cinzas, que a lava chegue até ao cimo das colinas. Depois finalmente respondeu: não, obrigada. Tenho de falar com a Nádia. E já se ia despedir. Fora uma viagem em vão. Mas agradara-lhe o modo hostil como a professora falara da filha. E exclamou num tom repentinamente frívolo: sabe que há alguns anos estive nesta casa para vir a uma festa? Esperava sei lá o quê. E afinal, aborreci-me. Estava desejosa de me ir embora. Capítulo 36. A Galiani também deve ter sentido alguma coisa que lhe agradou. Talvez uma franqueza na fronteira da má educação. Quando Lila depois fez referência à nossa amizade, a professora pareceu alegrar-se. Exclamou: ah, sim, a Greco! Nunca mais apareceu. O sucesso subiu-lhe à cabeça. Depois mandou sentar mãe e filho na sala, onde deixaram o netinho a brincar. Um menino louro, ao qual ela quase ordenou: Marco, cumprimenta este nosso novo amigo. Lila, por sua vez, empurrou o filho para a frente. Disse: vai, Gennaro, brinca com o Marco. E sentou-se num velho e confortável cadeirão verde, continuando a falar da festa a que fora anos antes. A professora entristeceu-se por não ter lembrança nenhuma disso. Lila recordava-se de tudo. Disse que fora uma das noites mais desagradáveis da sua vida. Contou-lhe que se sentira deslocada. Ironizou com exagero acerca das conversas que ouvira, sem compreender nada. Eu era muito ignorante, exclamou com excessiva alegria, e hoje ainda sou mais. A Galiani escutou-a e ficou impressionada com a sua sinceridade, com o tom desconcertante, com as frases num italiano muito intenso, com a ironia habilmente controlada. Deve ter sentido em Lila, imagino, aquele quê de fugidio que seduzia e ao mesmo tempo alarmava, um poder de sereia. Acontecia a toda a gente. Aconteceu-lhe a ela também. E a conversa só se interrompeu quando Genaro deu um estalo a Marco, gritando-lhe um insulto em dialeto e arrancando-lhe da mão um carrinho verde. Lila levantou-se de imediato, agarrou o filho por um braço, bateu-lhe várias vezes com força na mão que agredira o outro menino. E embora a Galiani dissesse baixinho, deixe estar, são crianças, repreendeu-o com dureza e obrigou-o a devolver o brinquedo. Marco chorava. Genaro não verteu uma lágrima e atirou o brinquedo contra ele com desprezo. Lila bateu-lhe outra vez, com força na cabeça. Nós vamos-nos embora, disse depois, nervosa. Não, fique mais um bocado. Lila voltou a sentar-se. Ele não é sempre assim. É um menino lindo. Não é verdade, Genaro, que és bonito e bom? Não é bom, não é mesmo nada bom. Mas é esperto. Ainda é pequeno, mas já sabe ler e sabe escrever as letras todas, maiúsculas e minúsculas. Que dizes, Gená? Queres mostrar à professora como lês? Tirou uma revista de uma bonita mesinha de cristal. Indicou-lhe uma palavra da capa, ao acaso. Disse, lê, vá lá. Genaro recusou-se. Lila deu-lhe uma pancadinha no ombro. Repetiu em tom ameaçador, lê, Gená. O menino soletrou, contrariado, D-E-S-T. Depois interrompeu-se, olhando com raiva para o carrinho de Marco. Marco apertou-o contra o peito, fez um sorriso e leu com desenvoltura, destino. Lila ficou embatucada. Ensombrou-se. Olhou para o neto da Galiani com enfado. Lê bem. Porque eu lhe dedico muito tempo. Os pais andam sempre por fora. Quantos anos tem? 3 anos e meio. Parece ter mais. Sim, é bem constituído. E o seu filho, que idade tem? Vai fazer 5 anos, confessou Lila de má vontade. A professora acariciou de Genaro, dizendo: a mamã mandou-te ler uma palavra difícil, mas tu és esperto. Vê-se bem que sabes ler. Naquele momento ouviu-se tumulto. Ouviu-se a porta do apartamento abrir e fechar. Ruídos de passos pela casa, vozes masculinas, vozes femininas. Aí estão os meus filhos, disse a Galiani e chamou Nádia. Mas não foi Nádia que apareceu na sala. Entrou ruidosamente uma rapariga magra, muito pálida e com os olhos de um azul, tão azul que parecia artificial. A rapariga abriu os braços e gritou a Marco: quem dá um beijo à sua mamã? O menino correu para ela e ela abraçou-o, beijocou-o. Ao mesmo tempo que entrava Armando, o filho mais velho da Galiani. Lila também se lembrou dele imediatamente. E olhou para ele que quase arrancava Marco dos braços da mãe, gritando: pelo menos 30 beijos ao papá também, já! Marco começou a beijar o pai numa face, contando 1, 2, 3, 4. Nádia, chamou a Galiani de novo. Num tom repentinamente irritado. És surda? Vem cá, está aqui uma visita para ti. Nádia surgiu finalmente à porta da sala e atrás dela apareceu Pasquale. Capítulo 37. A raiva de Lila explodiu de novo. Com que então Pasquale? Quando terminava o trabalho, corria para casa daquela gente para estar no meio de mães e pais e avós e tias e meninos felizes. Todos afetuosos, todos muito instruídos, todos de vistas tão amplas que o acolhiam como se fosse um deles. Apesar de ser pedreiro e de trazer ainda no corpo as marcas de sujidade do trabalho. Nádia abraçou-a à sua maneira emocionada. Ainda bem que aqui estás, disse-lhe. Deixa o menino com a minha mãe. Precisamos de falar. Lila respondeu com agressividade que sim, que tinham de falar imediatamente, que era para isso que ali se encontrava. E como sublinhou que só dispunha de 1 minuto, Pasquale ofereceu-se para levá-la à casa de carro. De modo que saíram da sala, onde deixaram as crianças com a avó, e reuniram-se todos, Armando também, assim como a rapariga loura que se chamava Isabela, no quarto de Nádia. Um quarto amplo, com uma caminha, uma secretária, estantes cheias de livros, cartazes de cantores, filmes e lutas revolucionárias, dos quais Lila pouco ou nada sabia. Encontravam-se lá outros três jovens, dois que ela nunca vira, e Dário, bastante maltratado por causa da tareia que levara, esparramado sobre a cama de Nádia, com os sapatos em cima da colcha cor-de-rosa. Estavam os três a fumar. O quarto era uma nuvem de fumo. Lila não esperou mais, nem retribuiu o cumprimento de Dário. Disse que a tinham metido em sarilhos, que devido à leviandade deles, corria o risco de ser despedida, que o prospecto dera origem a um desaguisado e que nunca mais deviam ir para o portão da fábrica, que por culpa deles os fascistas apareceram lá. E agora estava toda a gente furiosa, tanto com os vermelhos como com os negros. Sibilou a Dário. Quanto a ti, se não sabes dar porrada, fica em casa. Sabes que podiam ter-te matado? Pasquale tentou por duas vezes interrompê-la, mas ela repeliu-o com desprezo, como se a sua simples presença naquela casa fosse uma traição. Os outros ouviram-na em silêncio. Só quando Lila terminou é que Armando falou. Tinha os traços delicados da mãe, as sobrancelhas negras e espessas, a sombra rocheada da barba bem feita subia-lhe até às maçãs do rosto, e a sua voz era quente e espessa. Apresentou-se, disse que estava contente de a conhecer, que lamentava não ter estado presente quando ela discursara no comitê, mas que haviam conversado muito entre eles sobre aquilo que ela contara e como consideravam o seu discurso um contributo importante. Por fim, decidiram pô-lo por escrito, palavra por palavra. Não te preocupes, concluiu com calma. Daremos o nosso apoio a ti e aos teus colegas de todas as maneiras. Lila tossiu. O fumo do quarto irritava-lhe ainda mais a garganta. Deviam ter-me informado. É verdade, mas não houve tempo. Quando se quer arranja-se sempre tempo. Somos poucos e as iniciativas cada vez são mais. Em que trabalhas? O que queres dizer? Qual o trabalho de que vives? Sou médico? Como teu pai? Sim. E neste momento estás a pôr em risco o teu posto de trabalho? Podes ir parar ao meio da rua de um momento para o outro, juntamente com o teu filho? Armando abanou a cabeça descontente e disse: querer competir para ver quem mais arrisca está errado, Lina. E Pasquale, ele já foi preso duas vezes e eu tenho 8 denúncias às costas. Aqui não há quem arrisca menos e quem arrisca mais. Ah, não? Não, disse Nádia. Estamos todos na linha da frente e prontos a assumir as nossas responsabilidades. Lila, então, esquecendo-se de que estava em casa alheia, gritou: e se acontecer eu perder o emprego, venho viver para aqui? Vocês dão-me de comer? Assumem a responsabilidade pela minha vida? Nádia respondeu calmamente: se quiseres, sim. 3 palavras apenas. Lila compreendeu que não foram ditas a brincar, que Nádia estava a falar a sério, que mesmo que Bruno Socavo despedisse o pessoal todo, ela, com aquela sua voz de licodoce, daria a mesma resposta sem sentido. Afirmava que estava ao serviço dos operários e, entretanto, do seu quarto, no interior de uma casa cheia de livros e com vista para o mar, queria mandar em ti. Queria dizer-te o que devias fazer em relação ao teu trabalho. Decidia por ti. Tinha a solução pronta, mesmo que acabasses por ser posto na rua. Eu tive as palavras na ponta da língua. Se quiser, parto tudo muito melhor do que tu, sonsa. Não preciso que tu me digas, com essa voz de santinha, como devo pensar e o que devo fazer. Mas conteve-se. Disse de modo brusco a Pasquale: estou com pressa, o que fazes? Vais comigo ou ficas aqui? Silêncio. Pasquale deitou um olhar a Nádia. Murmurou: vou contigo. E Lila dirigiu-se para a porta do quarto sem se despedir. A rapariga apressou-se a acompanhá-la, dizendo-lhe, entretanto, que era inaceitável trabalhar nas condições que a própria Lila descrevera bem. que era urgente acender a centelha da luta, e outras palavras do mesmo género. Não desistas, exortou-a por fim, antes de entrar na sala, mas não teve resposta. A Galiani estava a ler, sentada no sofá, sorumbática. Quando levantou os olhos, dirigiu-se a Lila, ignorando a filha e ignorando Pasquale, que acabava de entrar embaraçado. Vai-se embora? Assim, é tarde. Mestre Genaro, dá o carrinho ao Marco e veste sobretudo. A Galiani sorriu ao neto que estava amuado. O Marco ofereceu-lhe. Lila contraiu os olhos. Reduziu-os a duas fendas. Nesta casa todos são generosos, obrigada. A professora observou-a, enquanto lutava com o filho para lhe vestir sobretudo. Posso perguntar-lhe uma coisa? Diga, que estudos fez? A pergunta pareceu irritar Nádia, que interrompeu. Mãe, a Lina tem de ir. E pela primeira vez, Lila detectou nervosismo na sua voz de menina, o que lhe deu prazer. Deixas-me dizer duas palavras? Disparou a Galiani num tom não menos nervoso. Depois repetiu a Lila, mas com delicadeza. Que estudos fez? Nenhum. Ouvindo-a falar e gritar, não parece. É assim. Depois da quinta classe desisti. Porquê? Não tinha capacidades. E como é que se apercebeu disso? A Greco é que as tinha, eu não. A Galiani abanou a cabeça em sinal de discordância e disse: se tivesse estudado, teria tido tão bons resultados como a Greco. E como é que sabe isso? É a minha profissão. Vocês, os professores, insistem tanto no estudo porque é com ele que ganham o pão. Mas estudar não serve para nada, nem nos torna melhores. Pelo contrário, torna-nos ainda mais malvados. A Helena tornou-se mais malvada? Não, ela não. Então em que ficamos? Lila enfiou o chapéuzinho de lã na cabeça do filho. Fizemos um pacto, em pequenas. A malvada sou eu. Capítulo 38. No carro, zangou-se com Pasquale. Agora és criado daquela gente? E ele deixou-a desabafar. Só quando lhe pareceu que ela despejara todas as recriminações é que atacou com o seu palavreado político. As condições do operariado no Sul, o estado de escravidão em que se encontravam, a chantagem permanente, a penúria, se não mesmo a ausência dos sindicatos, a necessidade de forçar as situações e de chegar à luta. Lina, disse ele em dialeto num tom amargurado, tu tens medo de perder aqueles tostões que te dão. E tens razão. É preciso criar o Genaro. Mas eu sei que és uma camarada das verdadeiras. Sei que compreendes. Aqui, nós, os trabalhadores, nunca estivemos sequer dentro das zonas salariais. Estamos fora de todas as regras. Estamos abaixo de zero. Por isso, é uma blasfémia dizer deixem-me em paz. Eu tenho os meus problemas e não quero saber da vida dos outros. Cada um, no lugar que lhe coube, deve fazer aquilo que pode. Lila estava esgotada. Felizmente, Genaro vinha a dormir no banco de trás, com o carrinho fechado na mão direita. Ouviu o relambório de Pasquale por ondas. De vez em quando voltava-lhe a ideia à bela casa do Corso Vitória. E a professora e Armando e Isabela e Nino, que se puseram a andar para ir procurar em qualquer sítio uma mulher da mesma espécie de Nádia, e Marco, que tinha 3 anos e sabia ler muito melhor do que o seu filho. Que trabalho inútil tivera para que Genaro fosse inteligente. Ele já se estava a perder, a andar para trás, e ela não era capaz de o suster. Quando pararam ao pé de casa e se viu forçada a convidar Pasquale a subir, disse-lhe: não sei o que Enzo fez para o jantar, ele cozinha mal. Se calhar não te agrada. E esperou que ele se fosse embora. Mas ele respondeu: entro só por 10 minutos e vou-me embora. De forma que ela tocou-lhe ao de leve no braço com a ponta dos dedos e murmurou: não digas nada ao teu amigo. Nada do quê? Dos fascistas. Se ele sabe, ainda esta noite vai partir a cara ao Gino. Gostas dele? Não quero causar-lhe mal. Ah, É assim. Olha que o Enzo sabe melhor do que eu e do que tu aquilo que é preciso fazer. Sim, mas não lhe digas nada na mesma. Pasquale anuiu com uma expressão carrancuda. Pegou em Gennaro, que não queria acordar, e subiu as escadas com ele ao colo, seguido por Lila, a resmungar, aborrecida. Que raio de dia! Estou morta de cansaço. Tu e os teus amigos meteram-me num sarilho dos bons. Disseram a Enzo que tinham ido a uma reunião em casa de Nádia. E Pasquale não lhe deu a oportunidade de fazer perguntas. Falou sem parar até à meia-noite. Disse que Nápoles, como todo o mundo, era um bulício de vida nova. Elogiou muito Armando, que, sendo tão bom médico como era, em vez de pensar na carreira, tratava de graça os que não tinham dinheiro. Cuidava das crianças dos bairros populares e, juntamente com Nádia e Isabela, fazia parte de uma série de projetos ao serviço do povo, de um infantário e de um ambulatório. Disse que hoje já ninguém estava sozinho, que os camaradas ajudavam os camaradas, que a cidade vivia momentos de grande beleza. Vocês, disse, não devem ficar aqui fechados em casa, devem sair. Temos de passar mais tempo juntos. E por fim anunciou que, entre ele e o Partido Comunista, estava tudo acabado. Demasiadas coisas desagradáveis, demasiados compromissos nacionais e internacionais. Não aguentava mais aquele marasmo. Enzo ficou perturbado com aquela decisão. A discussão entre eles inflamou-se e prolongou-se durante muito tempo. O partido é o partido. Não, sim, não. Basta de políticas de estabilização. É preciso atacar o sistema nas suas estruturas. Lila enfadou-se. Foi deitar de Gennaro que jantara rabugento de sono e já não voltou. Mas ficou acordada, mesmo depois de Pasquale se ir embora e de se extinguirem os sinais da presença de Enzo pela casa. Mediu a febre? Tinha 38. Veio-lhe à lembrança o momento em que Gennaro fizera esforço para ler. Que raio de palavra lhe pusera diante dos olhos? Destino. Gennaro nunca a ouvira de certeza. Conhecer o alfabeto não chega, pensou. São tantas as dificuldades. Se Nino o tivesse feito com Nádia, aquele filho teria um destino muito diferente. Sentiu que era a mãe errada. No entanto, fui eu que o quis, disse para si. De Stefano é que eu não queria ter filhos. De Nino, sim. De Nino tinha gostado de verdade. Desejara-o muito. Quisera agradar-lhe e, para prazer dele, fizera de livre vontade tudo aquilo que com o marido tivera de fazer à força, vencendo o asco, só para ele não a matar. Mas aquilo que julgava que devia sentir ao ser penetrada, isso nunca sentira, essa era a verdade. E não só com Stefano, com Nino também não. Os homens tinham uma tal estima pelo caralho, eram tão orgulhosos dele. Estavam convencidos de que tu ainda o devias apreciar mais do que eles próprios. Até Gennaro não fazia senão brincar com o seu coisinho. Às vezes era embaraçoso, quando o revirava com as mãos, quando puxava por ele. Lila receava que se magoasse. Até quando o lavava ou o punha a mijar, tivera de se esforçar, de criar o hábito. Enzo era muito discreto. Nunca andava em cuecas pela casa. Nunca dizia uma palavra ordinária. Era por isso que sentia um afeto intenso por ele. E sentia-se grata por ele esperar por ela com dedicação no outro quarto. Nunca mostrara uma atitude errada. O controle que ele exercia sobre as coisas e sobre si próprio pareceu-lhe ser a única consolação. Mas depois veio à superfície o sentimento de culpa. Aquilo que a consolava a ela certamente fazia-o sofrer a ele. E a ideia de Enzo sofrer por sua causa veio somar-se a todas as coisas desagradáveis daquele dia. Os factos e as conversas martelaram-lhe muito tempo na cabeça. Tons de voz, palavras isoladas. Como devia comportar-se na fábrica no dia seguinte? Seria verdade que havia todo esse bulício em Nápoles e no mundo? Ou eram Pasquale e Nádia e Armando que imaginavam isso para acalmar a ansiedade, por tédio, para ganhar coragem. Devia acreditar, correndo o risco de ficar escrava de fantasias? Ou era melhor ir outra vez à procura de Bruno para se livrar de sarilhos? Mas servia de alguma coisa tentar aplacá-lo, correndo o risco dele lhe saltar para cima novamente? Servia de alguma coisa sujeitar-se aos abusos de Filippo e dos subchefes? Não fez muitos progressos. Por fim, já a passar pelas brasas, agarrou-se a um velho princípio que nós duas havíamos assimilado desde pequenas. Pareceu-lhe que, para se salvar, e para salvar de Gennaro, tinha de impor sujeição a quem queria tê-la sob sujeição. Tinha de meter medo a quem queria meter-lhe medo. Adormeceu com a intenção de fazer estragos. A Nádia, demonstrando-lhe que ela era apenas uma pequena de boas famílias, toda falinhas mansas. A Socavo, estragando-lhe o prazer de cheirar enchidos e mulheres na câmara de secagem.